afastado no 096. Essa é a parte de Alfa, considera uma normalidade com o obrigado. 8, chame de Recife, 12545. 12545, voo 1868. Firmo, por meus próprios mesmo, até o ponto de espera, lá vai chamar a torre 186. Ok, obrigado, boa noite. Salvador, Azul 6908, boa noite, tem que estar tarde. Azul 6908 é o controle, boa noite, desça para 2000 pés, direto Duna com 1096, câmbio. Duna, para 2096, Azul 6908. Controle. Salvador, bom dia, voo no 1170, passando 1200, na Fuca. Voo no 1170, controle, contato radar. Contato radar no 1170. Recife restringe a sua ascensão ao nível 350. 350 está restrito ao 1170. Posição da Juliette, voo 1972. Mantenha a posição. Manterá a Juliette, voo 1972. Mantenha a posição, afirmativa. Está visual com o tráfego da companhia taxiando? Positivo, está visual, voo 1972. Assim que o tráfego da companhia passar, o senhor ingresso via Juliette, vai seguir o follow-me até o portão 10. Após o tráfego, segue o follow-me para o 10, voo 1972. Plantão de Salvador, o gol 1170, solicita Zipar, o PRO. E a sua solicitação? Gol 1170 autorizado. Autorizado para desempar 1170, obrigado. Gol 0098, boa noite, circulou no perfil Pucas e Pá. O 0098, controle, contato radar. Ó. 2-1, pronto, cópia? Pronto, 2-3-1. Confirme aprovado, nível de voo 340, via Pêsulo 10, Brídia, Pêsulo no 6, posso conforme a rota do plano. Nael, Leda, Brídia, subida, curva direita após a decolagem, cabeceira 10, 5033 é o código, no 208 é o controle. Dado confirme, nível 340, Pêsulo 1-0, Brídia, Pêsulo no 6. Você fala que estou na 0, saiu da Euleta, é Euleta Bridge, aciona 5033, 208 ao controle, eu sou 4221. Correto, para posicionamento. Passa posicionamento, 4221. Gol 1170, chama Recife 12545. 25, Recife, obrigado. Portugal 024 Heavy, request for takeoff. Coordinate with the ground staff and call for taxi. Portugal 024, vou coordinate and call for taxi. Giono desça para 3000 pés com 2100 nós, número 2 para pouso. 3, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rodolfo, tem algum coordenado de par para o 098? Sempre existe essa possibilidade, capitão, mas eu terei que consultar o melhor centro de controle do Nordeste. Ok, tá na hora aí, muito obrigado. Tem que pagar uma carajé depois. Isso aí. D98, vamos lá direto, Jama. Eu não consegui ainda sua autorização para zipar. Ok, roda Jama, obrigado. Azul 4062 é o controle, ajuste no 096, desça para 2000 pés e voe direto Duna. É o número 4 para pouso. 2000 pés direto Duna, controle Salvador, bom dia, o 972 da Gol, Charlie, acho que você não tem lugar. O 972 da Gol, desça para 2000, ajuste no 096, direto Duna para o ILS. 098, usando o poder de persuasão da minha assistente, o senhor acaba de receber autorização para voar de par. Muito obrigado, a presença então, de par. O 3891 vai manter a proa, está sob detonação, tem como limite o curso do localizador. Desça para 2.000 pés, está seguindo a aeronave da Azul, no setor sudoeste de Duna. Próximo ali o farol da barra, que é o número 1. O 3891 em descida para 2.000, mantendo a proa, é o número 2. 3891, ciente, mantém proa, desce para 2.000, limite o localizador, visual com o número 1 sobre o farol da barra. R98, chame Recife. Frequência 12545. 2545, muito obrigado aí pela atenção. Uma boa noite. Boa. Estabilizado, MENAR 08. Ciente, MENAR 08, checa o trem, torre 186. 186, boa noite. Baixo pra cópia. Na esquerda 140 para o localizador, livre LS, aguarde transferência. Esquerda 140, 3891, emite ao lock, guardando. Positivo, apura 140 para interceptar, ILS autorizado, aguarde transferência. Gol 1172, livre LS. Ouro, ouro, 72, tá ali, beleza. Esquece o planeta, azul, 4, 3, 2, 1, portão número 1. Aguarde. Uma boa noite, P3, 3152, informação Charlie, posição 612, pronto para a cópia Maceió. Quase cópia. A sua escuta, pode adiantar a saída, senhor? O Caracaju. Bom, 9073, segundo cópia. Autorizado Guarulhos, nível de voo 340, subida será da El, Leda Bridge, primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira 10, a rota Upezulu no meia, Bravo Teuzulu, trilha após conforme a rota do plano. 5051 é o código, 1208 é o controle. 5051 é o código, 1208 é o controle. Só uma correção de Ana Rota, Upper Zulu no 6, BHZ, Bravo Hotel Zulu e após 13, depois conforme a roda do plano. Isso, exatamente. Correto, chão para posicionamento. São 3152, pronto, cópia. Afirmativo, prossiga. Autorizado Maceió, 330, via Peru Isque 58, o Caracaju a subida, curva à esquerda após a decolagem cabeceira 10, o código 5046, controle no 208. Autorizado 330 para Maceió, Peru Isque 58, Puca, Aracaju, primeira curva esquerda decolando da 10, 5046 transponder, após decolagem controle 208, TAM 3152. Correto, para posicionamento. Solo azul 4221. Prossiga. Pode ser estimado para a gente, por favor. 2 minutos. Solo, boa noite. Azul 6908, Libra Foxtrot. Táxi Alfa, chame antes da Juliette. 6908. Alfa, chame antes da Juliette, 6908. Duna localizador, reduza cheque o trem, chame a torre, 1186. 1186, 1172. Portugal 024 clear taxi via 811 India and Alpha on hold the point contact the tower 118.6 altimeter setting 1016. Portugal 024 811 India and Alpha point 118.6 and 1016. Azul 6908 ingresso Juliette parte 3. Juliette para parte 3 6908. Táxi Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chame antes da Juliette. Ingresso Juliette, portão 02. Juliette, portão 2. Dirigir, portão 02. Afirmativa, dirigindo, primeiro portão. Vou liberar em 30 segundos. Pode contar. Pode coordenar com a equipe de solo. O TAN já está parqueando aí no 02. Após o meio, já pode iniciar no 1. É, confirme, 3152 e pushback no 612. Corrigindo, 3891 está ingressando no portão 02. Salve, Salvador, boa noite. Gol 1172, livro na 6-2. 1172, táxi via Alfa, vai manter posição antes da Juliette. Alfa, mantendo da Juliette, gol 1172. Azul 4231. Já temos um minuto aqui no cronômetro. A gente pode dar uma satisfação para os passageiros? Pode nos passar uma confirmação exata? O TAN está finalizando o parqueamento no 02. Já pode iniciar o Azul 4221. Iniciado então, obrigado, Azul 4221. 86, obrigado. Parabéns aí pelo serviço, muito bom. Boa, bom pouso, muito grato. Vai manter posição antes da Juliette, ok? Táxi está 3152, nós estamos com 95 a bordo, 2 horas e 15, alterna Natal. Vai iniciar o táxi e vai aguardando através do portão 05 para prosseguir o táxi, vai aguardar o início do táxi do Embraer da Azul, que estava com que estava à sua frente, ok? Aguarde mais alguns instantes, táxi até o 05 e aguarda. Ok, 3052. Aguarde 9073. Muito boa noite, Airport Shell 024 Heavy Airborne. Portugal 024, this is departure, ready again, check, procedure is clear. Portugal 024 is clear. azul 4062, ligou. 4062, táxi Alfa, chamando para Juliette. Táxi Alfa, chamando para Juliette, azul 4062. Paulo Salvador, azul 4221. Tá pronto, táxi com QAB 193, autonomia 3 horas e 25 minutos, alterna Campinas. A direita, Indy Alfa, é o táxi, ponto de espera, chamando 886, ajustado no 096. Direita, Indy Alfa, ponto de espera 186, azul 4221, muito obrigado, boa noite, bom trabalho. Então, 3152, táxi seguindo a Embraer da Azul à frente, até o ponto de espera, lá vai chamar a torre 186, ajustado no 016. Ok, segue Embraer, ponto de espera 186. Gol 1172, ingresse via Juliette, vai ficar atento ao follow-me que vai guiar até o portão 11. Aqui, ingresso Juliette, atento ao follow-me para o gate 1172. Azul 4062, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, portão 1, azul 4062. O 9073, o senhor vai ter que aguardar o posicionamento do Boeing da companhia no portão 11. Coordenado com a equipe de solo, está autorizado, 9073. Eu não sei dizer a sua identificação. Identificou, 0-7-0 está agora 74 milhas afastado de Salvador, desça para 2 mil pés, ajuste no 06, vou em direto Duna para o ILS. 2 mil pés, na proa de Duna, ILS, eu aviso contato com a senhora autoridade do ter sido uma transmissão de pensamento. Por aí, muito obrigado. Olha, Salvador, boa noite, Azul 4221, decolado, passa o nome que acha. Azul 4221 é o controle, contato radar pós 2000, Leda, Leda Bridge, Cabril. Pós 2000, Leda, Leda Bridge, Azul 4221. Bell 024, can taxi center, frequency 125.45, over. Portugal 024, 125.45, how's it going, boa noite? Boa. Salvador, Delta 3152. 3152, é o controle, contato radar, após 2000, Jambo. 2000, Jambo. O de espera chame 2886, ajustado no 0 no 6. Ok, passe em calmo, com temperatura de 2,6, ajustado no 0 no 6, obrigado, muito excelente. Três anos segundo aí. Azul 4221, chame Recife, frequência 125A. 125A, 4221. Chame Recife 12545. 2545, 3152. No 3170, livre aproximação e ali. Positivo, vai reportar estabilizado 3170. Aciona a identificação. Tá, vai ser a identificação 9073. Estou em contato radar, 3 milhas afastado da cabeceira 28. Agora o senhor acaba de acionar o código 50. 5-1, o contato radar também por conta do acionamento do código. Já que o senhor está passando 3000, pode girar à direita e voar Leda, após Leda Bridge. Ok, então vamos girar à direita para Leda, após Leda Bridge, com 9073. Muito obrigado. 073, solicitar proa de bridge, está presente? Ciente, anotei a sua solicitação. Podia confirmar para 9073? Posso sim, anotei a sua solicitação. Ok, então mas escutei quando autorizado a direto do bridge. Estabilizando LS visual, TAN 3170. TAN 3170 em aproximação para pouso, checa o trem, chame a torre, 1186. 186, uma boa noite, até. Boa. O Gol 9073, a sua solicitação foi encaminhada ao melhor centro de controle do Nordeste e o mesmo solicitou que o Gol mantenha a saída. Positiva. Mantenha a saída. Bom, iríamos pedir zeros, mas já não vale mais a pena. Aguardando então, continuando a saída, 1973. É positivo. Em breve eu vou transferir o 9073 para Recife e aí pode ser que o seu poder de visualização seja maior do que o meu. Obrigado. Bruno 9073, chama Recife 1251, boa viagem. Aqui 1251, obrigado, até mais, amigo. É. Capitão 3170, me escuta? Luta 3170, lembrou, não se escuta. 3170, táxi autorizado via Juliette para o portão 6 dúzia. Juliette 6 dúzia, luta 3170, boa noite. Já tá ciente do fechamento da pista? Afirmativo. No caso, tem aí mais 30 minutinhos. Eu vou conferir a rota junto ao centro de Recife e já te pago a cópia. Aguarde um minutinho. Delta Papa Delta, esse é o controle Salvador, meu cordial. Ajuste agora 1906, desça para altitude de 5.000 pés, voe direto Duna para o ILS. Guarulhos, nível de voo 360, a aerovia Pesolo 10, bridge, e após a Pesolo no meio, após conforme a rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, bridge, primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira 10. O código 5055, controle no 208. Dael, Leda, bridge, curva direita após decolagem, decola da 10, 5055, transponder, 208, controle, voo 9061. Correto, chão para pushback e acionamento. Papa Romeo Delta, Papa Delta está a 28 milhas para a Duna, desça para 2000 livre LF. Passando para 2000 livre LF, da outra Papa Delta.